E por falar em caminhões, estou recebendo aqui no estúdio da RCI o Carlos Antônio da Silva Vieira, ele que é o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas aqui do estado do Paraná, a FETranspar. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. É um prazer estar com você aqui, Guilherme. E a FETranspar escolheu justamente na cidade de Foz do Iguaçu para promover uma série de eventos alusivos aos 25 anos da instituição. A programação começa hoje já aqui na cidade? Sim, nós começamos com o projeto Despoluir da Federação, que está sendo feito na BR-277, no quilômetro 721, ali no posto Acaraí, né? Nós temos ali esse projeto Despoluir. Ele é um equipamento que faz os testes de fumaça de cada veículo, para ver se a emissão está muito fora do padrão ou não, porque temos que cuidar do nosso meio ambiente. E anexo a esse evento, enquanto faz a aferição deste veículo, né, nós temos um grupo de profissionais da saúde fazendo um trabalho com os motoristas, explicando como é que é a alimentação, temos massagistas. Então é um momento para que os nossos motoristas tenham um certo conforto e mais um aprendizado, né? Pois é, e essa programação se estende ao longo de todo o dia de hoje, vai até o período da tarde, né, ali no posto Acaraí, às margens da BR-277. E eu vejo também que no SESC Senat ali vocês vão promover alguns eventos também hoje aí, que acontece até uma reunião ali de transportadores. O que vai estar previsto para ali? Então, às 10h30, agora pela manhã, nós vamos lançar o nosso equipamento que serve para treinar os nossos motoristas, né? É um simulador, como se fosse um simulador de um avião, é um simulador de um caminhão. Você tem a sensação de estar realmente dentro de um caminhão e você vai fazer um teste de estrada com esse veículo e você não vai botar em risco a vida de ninguém, inclusive a dele, né? Mas é um equipamento que os empresários do setor de transporte têm que tirar uns 2-3 dias, mandar seu motorista lá para ajudar a conscientização e até o treinamento. Não é uma autoescola, mas se você entrar ali dentro daquele veículo, colocar o cinto de segurança e, por acaso, se você se desgovernar, esse caminhão sair fora da pista, você vai ter a sensação exatamente de um veículo nesse sentido. E a gente tem uma novidade nele, né? Ele vai fazer a sensação de você estar alcoolizado. Então ele vai mostrar para o motorista que está fazendo um teste ali no equipamento como você estaria dirigindo alcoolizado. Então, uma novidade que nós temos aí, e ali o motorista escolhe o caminhão que ele quer dirigir, né? Um 420, um 460, um ônibus, porque o SESC Senat, ele não é voltado só para o motorista do setor de transporte de carga. Ele é voltado também para o motorista de passageiros, né? Esses ônibus que circulam a cidade, esses motoristas também têm o mesmo direito de usar o SESC Senat. E os motoristas autônomos também têm o direito de usar o SESC Senat. Pois é, eu lembro até nos tempos em que eu ainda era mais jovem e jogava videogame, que havia um simulador de caminhão que simulava também a questão do sono. Então, conforme o motorista estava muitas horas na pista ali dirigindo o seu caminhão no videogame, a tela começava a ficar embaçada e tudo. Até por isso vocês estão trabalhando essa questão da saúde com os motoristas, para que eles tenham um maior cuidado, né, em relação a tudo que envolve as suas condições, né? Então, a lei do motorista, a 373, ela está aí exatamente para cuidar desses detalhes, né? O que nós precisamos são motoristas conscientes e profissionais de transportadoras, né? Donos de transportadoras, que façam também com que eles cumpram, né? Essas normativas aí. Mas a conscientização do profissional é a principal, porque o motorista sai da sua empresa e ele é o responsável por esse veículo até o destino e até voltar, né? Então ele tem que cuidar da sua saúde, ele tem que cuidar de pessoas que estão transitando e da dele, né? Da vida dele. E hoje à noite acontece o lançamento também, né, de um livro em homenagem aos 25 anos da FETranspar. Esse lançamento, ele vai acontecer no Hotel Bourbon, aqui na cidade de Foz? Sim, ele vai acontecer no Hotel Bourbon, né, onde a gente vai apresentar para os nossos empresários o que aconteceu nesses 25 anos. É um livro histórico que conta a história de 25 anos, né? Apesar de nós estamos aí já alguns anos, né, no setor de transporte, mas a federação em si, a vida dela tem 25 anos de vida e ela vai mostrar isso a todos. Mas antes desse evento, nós temos um encontro chamado Com Jovem, né? Que vai ser aqui no SESC Senat, logo após a inauguração do simulador, às 14 horas, que são jovens empresários do setor de transporte. Filhos de empresários que estão assumindo a empresa do pai, da mãe, alguns jovens que estão acreditando no negócio, que estão aí, e nós estamos fazendo essa formação de jovens, desses jovens, porque todo setor tem o seu sindicato que os protege, está exatamente para isso, né? E nesse contexto a gente coloca o jovem para engajar o sindicalismo, né? Para ajudar a proteger nossas empresas. Para amanhã existe também uma grande programação aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né? Inclusive teremos aí uma palestra, né, do economista Gustavo Loyola. Sim, nós temos essa entrevista. Ela é muito importante porque a economia do país está estrangulada, né? A gente está numa incógnita, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país e com a nossa economia. E ele vem dar o conhecimento que ele tem, como que vai ser, como que é a economia do país num local como o nosso, né? Numa região como Foz do Iguaçu, que tem uma tríplice fronteira com nossos vizinhos parceiros aí. A economia aqui é muito forte, né? Então ele vem mostrar um pouquinho para nós do que ele conhece, do que ele acha que vai acontecer após as eleições, né? Eu acho que ele vai dar uma ordenação bem boa para nós. Estão todos convidados, empresários, é aberto a quem quiser assistir a essa palestra. Nós temos no site da federação um local para você fazer a sua inscrição. Ela é gratuita, não tem custo nenhum. E aguardamos essas pessoas lá para assistir essa palestra. E na sequência nós temos uma palestra sobre a formação de custo de o valor de um frete. E até falando dessa questão do frete, porque a gente acompanha, tem discussões até no âmbito da justiça, lá do Supremo Tribunal, para discutir como que vai ficar o próprio acordo que foi feito lá pelo governo, né, na época ali da paralisação de muitos caminhoneiros aqui no Brasil. A questão do frete é um dos pontos principais que impacta hoje na atividade profissional de quem atua nessa área de cargas? Sim, a formação de frete, ela é muito importante. Todo transportador tem que conhecer, né, a formação. Ele não pode simplesmente sair por aí dizendo, eu vou transportar, né, meu caminhão vai carregar em Foz do Iguaçu, vai até Paranaguá e vai sobrar lá R$500, R$600, né, mas tem, por trás disso tudo nós temos um custo altíssimo de pneus, de custo, nós temos um pedágio altíssimo, né, que também tem que ser revisto pelo próximo governador que for assumir o Paraná. E esses contratos também vencem agora em 2021, então tem que rever bem isso aí, precisamos dos pedágios, né? Mas então, a nossa formação de preço, não pode se esquecer do pedágio, apesar de que a lei diz que o embarcador tem que pagar o pedágio, mas, infelizmente, não funciona muito bem de acordo com como a gente quer, né? Nem sempre o empresário, o embarcador, quer pagar o pedágio. E, né? E aí vai, e a gente tem que assistir essas palestras. A NTC, que nos ajuda bastante, ela tem uma equipe técnica que forma o preço, ela não forma a tabela, ela te mostra o teu custo e dali para cima é você que tem que deliberar. E o site, inclusive, para fazer as inscrições, né, para participar aí dessas palestras, é o fetranspar.org.br. Até eu ia perguntar sobre a questão do pedágio, que você já tocou aqui. Estamos aí no período de definição, né, de eleições, temos as eleições para governador aqui no Paraná, eleições para presidente também. Quais são até as prioridades que estão sendo elencadas aí pela FETRANSPAR com relação a esse período, especialmente aqui do Paraná, né, eleição para governo do estado, questões relacionadas a pedágio, enfim, o que é que vocês já tiveram até um diálogo com os candidatos para apresentar algumas demandas do setor? Sim, nós já tivemos um em Curitiba, né, com um candidato só, mas as federações do Paraná, que a gente chama de G7, nós tivemos na segunda-feira passada já um encontro com os três candidatos, né? E para esses três candidatos, nós apresentamos uma carta de intenções, né? Mostrando para os governantes que irão receber o Paraná para governar, o que a gente precisa. E aqui na nossa região, a gente frisou muito forte a segunda ponte, né? E já na sequência, uma terceira ponte, que do jeito que anda o crescimento aí, não vai precisar de uma terceira ponte. Mas a gente está pedindo e exigindo uma terceira ponte, né? E em questão dos pedágios, a governadora atual já tomou a atitude que deveria ser tomada, né? Já mandou uma carta, um comunicado que não será renovado, para ser revisto exatamente essa tarifa. O pedágio trabalha, faz o trabalho dela direitinho, como é que tem que ser feito, só que, infelizmente, esse valor está muito alto. Se você andar de Curitiba a São Paulo, um automóvel, você gasta R$12,90 numa pista dupla. E o primeiro pedágio que você sai aqui de Foz do Iguaçu já cobriu. Pois é, já tem esse valor até já um pouco maior. Já tem esse valor para você rodar 400 quilômetros aqui, né? Aqui você vai rodar 70, já tem mais um. Então, isso aí tem que ser revisto. Esse valor do pedágio, ele tem que ser atualizado para baixo. Se os outros conseguem fazer a manutenção devida e ter a sua margem de lucro, que é natural de uma empresa, esses aqui também teriam esse mesmo impacto. Recebi aqui no nosso estúdio o Carlos Antônio da Silva Vieira, ele que é presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas aqui do Estado do Paraná, a FETRANSPAR, falou um pouquinho sobre a programação, né, de eventos aqui na cidade ao longo de hoje e de amanhã. Agradeço aqui sua presença no estúdio da RCI. Nós é que agradecemos o convite e se vocês puderem ir lá assistir uma palestra, principalmente amanhã com Gustavo Loyola, uma palestra que serve para todos nós brasileiros. Obrigado a todos, ouvintes.